Semana Lupa 1. São 1:12 aqui na Lupa 1 FM. Boa tarde. Quando seguir o sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com as sombras exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de. FM 94,5. A música que faz você viajar no tempo. Você ouve aqui, Lupa 1 FM. Like in your eyes, I see my future. Lupão FM, você na melhor. Savage Garden, I Knew I Loved You. Teve também Dido White Flag, ótima tarde. Lupão FM. Ele é um dos maiores nomes do humor brasileiro. Com mais de 30 anos de palco, talento e sucesso, está de volta em novo espetáculo. João Cláudio Moreno, em Histórias Caetanas. Dias 26 e 27 de julho, no Sesc Cajuína, às 8 da noite. Informações: 86-99974-1937. João Cláudio Moreno, em Histórias Caetanas. Patrocínio: Armazém Paraíba. Pra você. Sábado, dia 10 de agosto, no Park Hall, tem Festa Retro. O melhor dos anos 80. 90. E 2000. No comando, Banda Retro Hits. DJs Marcelo Eleco e Maurício Roger. Festa Retrô. Festa Retrô. Sábado, dia 10 de agosto, no Park Hall. Antigo Clube do 100. Mesas e ingressos já à venda. Mais informações: 86-99446-2372. Festa Retrô é sábado, dia 10 de agosto, a partir das 9 da noite, no Park Hall. Antigo Clube do 100. Realização: R10 Produções. Apoio: Lupa 1 FM. Oh, yeah. Lupa 1 FM. Lupa 1 FM, 1:30. Boa tarde.